dopo tua rumba. Não perca! Almoço beneficente para Marquinhos neste domingo, 28 de agosto. Início às 10h30. Local, espaço multiuso de Ministro André Aza. Com almoço, churrasco e pratos variados. Bebidas em geral e salgado. E aí, vai ficar de fora dessa? Programação à tarde, às 14 horas, início do torneio masculino e feminino. Com premiações, durante a festa, um animado forró. Venha participar conosco. Não foi quando você me abraçou. Não perca! Almoço beneficente para Marquinhos, neste domingo, 28 de agosto. Início às 10h30. Local, espaço multiuso de Ministro André Aza. Com almoço, churrasco e pratos variados. Bebidas em geral e salgado. E aí, vai ficar de fora dessa? Programação à tarde, às 14 horas, início do torneio masculino e feminino. Com premiações, durante a festa, um animado forró. Venha participar conosco!